É, nossa trilha é essa mesmo. Função rap, um bom malandro. Pra molecada que tá chegando, função rap tem um recado. Não vá pra grupo não, a cena é triste. Vamos estudar, respeitar o pai e a mãe. Malandragem de verdade não é pegar uma arma, dar tiro e ser preso. Saber respeitar, saber chegar. Aqui quem fala é cabal, apenas mais um preto de periferia. Função rap tá chegando na humilde com os mano, falando a verdade, sempre aconselhando a molecada que tá chegando, que acha que malandragem é da tira, acaba na prisão. Sai dessa vacilão, não vá pra grupo não. Sai do crime, sai do pó, sai da ilusão de viver num mundo só. Malandragem de verdade é saber quem confiar, e com os mano que é firmeza você nunca vacilar. Boa, sem treta na moral. Segue só no sapatinho, os boyzinho passa mal. Sou vida louca, cabulosa, estilo largadão. Ando gingando, mas eu sou nenhum ladrão. Se liga no mundão, tá cheio de irmão, mas também tem uns vacilão. Doido pra ver meu fim, eu sei que é assim, mas aí eu tô na fé. Seja o que Deus quiser, o que eles quiser, nós quer, pode crer. Boyzinho, filho da puta, eu não pago pau pra você. Não pago não. Eu tenho algo a dizer, sou guerreiro de fé, sou negrão cabuloso, estilo nervoso. A banca tá formada, vai ser ruim de bagunçar, vamos nessa trutar. Se for irmão pode colar, Fito chega aí, agora é tua vez. Mostra pra sociedade o que o rap lhe fez. Isso tá mais que normal, nós não é paga pau. Isso é bem natural, tem uns moleque do mal. Eu vou seguindo de boa, no gingado da quebra. Sobe e desce no morro cabal, essa é a regra. Altas treta na madruga, moleque se segura. Gingado de ladrão, proteção nós tem da pura. Jesus é por nós, ele não abandona a rua. E a vida boa, véi, só se for a sua. Nós procura evoluir, procura ser fiel. Mas lá na quebrada, pra nós não é o céu. Mas tem o lado bom, as crianças coroa. É lindo pra nós, vendo eles viver de boa. Não vou falar demais, isso aqui tá bom pra mim. Agora pensa, pensa antes de chegar o fim. Aí maluco, respeito acima de tudo. Do seco do Nordeste, pro topo do mundo. Função rap, função rap, função rap. Bom malandro não é o louco da quebrada. Bom malandro não é o capoeira da bocada. Bom malandro aqui é aquele que respeita. Bom malandro aqui é tá porque der não se sujeita. O malandro não é o louco da quebrada. Bom malandro não é o capoeira da bocada. Bom malandro aqui é aquele que respeita. Bom malandro aqui é.